1, 2, 1, 2, 3. É como um conto de fada, tem sempre uma bruxa pra apavorar. O dragão comendo gente, a bela adormecida sem acordar. Tudo que o mestre manda e a cabra cega roda sem enxergar. E você se escondeu. Portão. Você vive o faz de conta, diz que é de mentira, brinca até cair. Chicotinho tá queimando, mamãe, posso dá uma ouvida.